3455, Recife, 3325, 28.8. Pode ser a primeira, por gentileza? 3325. 3325, obrigado. Go 157, fly head in pitch position. E pitch position, in Portugal, 157. Quilo Delta vai para o Pátio 3, é isso? Ingresse na Índia, Pátio 1, contorno Pátio, Lima, Mike, informa Quebec. Cadê o 258, tem um estimado para FUSH? Controle, volta 3662, cruza 1300 na Aron. 3662, subo 310 na Aron, vigilância. 310 na Aron. Para prospecto de saneamento, TAM 3858, portão 5. .858 autorizado, seu push, MTAX. Quem é que deu o prospecto de saneamento importado para o TAX, TAM 3858? Quilo Delta está aguardando o tráfego da TAM, está puxando o portão 5, ok? Após o tráfego, ingressa no pátio. Identifique, desce ao 040, chegada a CARI, reduza 2509, ajuste no 013. Identificou, chegada a CARI, reduzindo 250 abaixo, Jetman 748. Descendo ao 040. Descendo ao 040, Jetman 748. Está autorizado. O Gol no 398 observando o tráfego no push, tem condições de ingressar na Juliette para o 5? Afirmativo, Afirmativo, visual caro mesmo da TAM, pessoal no posto, vai ingressar então pro velho no 398. Está autorizado, TAM 38, gol no 398, corrigindo. 398. Dois, chame o centro Recife, 12685, alterne 12545. 2085 e 2545, 3662. Uno 57, report established final VOA. No táxi, da 3858, 1110 a bordo. 4 horas, alterna Teresina. So, in that case, we're going to make Ipit Lama. Okay with you? 18-3 no ponto de espera da Golf, ajuste no 0 no 3, TAM 3858. Juliette Alfa, ponto de espera, torre 18-3, TAM 3858. Autorizado, Vitor Kilo Delta, prossegui até o Patinho. Afirmativo, cruzar a pista, autorizado, até o Patinho. 157, establish localizer. We are under final VOR in Pratchett 28. That's right. Do you report? Okay, final. Runway 28, airport Shell 157. You call tower 118, decimal 6. 18-3, confirm. 6-118, decimal 6. 18-6, Benoit. A 748 desça para 2000 pés, 1003 de ajuste, informe estabilizado no VOR. Descendo até 2000 pés, ajustado 1003, reportará no VOR da pista 28, objeto 6748. Salvador, boa noite, é Portugal 157. Airport Car 157, Alpha and Juliet, gate 07. Alpha Juliet, gate 07, Airport Car 157. Objeto visual com a pista. Objeto 6742, completo, chame torre 18, decimal 3. 18,6 seria? Ei, companheiro, estou chegando agora, o senhor está mais atualizado que eu. Confere. 1,18, decimal 6. Mudou de novo. Alô, valeu, até já. Obrigado, até. Boa noite, da 3, 858, passando 1400 pés, só escuta. Sobe para o 370, 3858. Na Momo. Positivo, Momo, tração forte. Sente a saída Momo, subindo 370, pode voar, frente da presente? Voar? Frente da presente. Não dá, pode, daqui a pouco a gente conversa, espera um pouquinho. Senta acaba de restringir sua subida a nível de voo 290 e o senhor inicialmente manterá a saída. Sente, perfeito a saída, restrito 290, seu 3850. Hoje. Agora o controle confirma, é o Oscar Golf Tango, está aqui em Davista, no ponto de altitude. Oscar Golf Tango, cheque transponde ao oficial 5044, não tem contato nada. Confirme, senhor. Oscar Tango, cheque transponder Alpha Charlie 5044. Eu não tenho contato agora. Acionado, 5044, Golf Tango. Pela minha apresentação, tem um alvo primário a 5 milhas à esquerda de Alagoinhas. Golf Tango, está no ponto ideal. Você cheque para mim transponder. Eu não recebo não do lado nem o Charlie. Desce para o 040 em forma atingida. Posso gostar? Gostando, vai reportar o transponder. Descendo para o 040 na prova do VOR. Em questão de pouso na 17. E sente na prova do VOR. Aguardando rotatória. Para a modificação, a pista uso é a 28. Gostando, tá aqui. Hotel 3858 Recife 12685. 2085, sim, está 3858. Tango, cheque equipamento transponder, escala primário, altitude que cruza no momento? 6.500, aqui ó. Descendo para 3.000 pés, a coisa atingindo ou para modificação, 1.0 no 4. Oscar, Golf Tango. Para 3.000, vai chamar para mudança. Golf Tango. Gostando, após o pouso aí, checar com a companhia aí uma manutenção de equipamento transponder, a decolagem, verificar aí. Gentileza que até agora nada. Voltamos, já reportou aqui no nosso livro, senhor. Vai ser verificado, graças. Positivo. Salvador, boa noite, está 3152, centro de informação Vitor, passa nível de voo 190, referido 150. Sobre identificação, a chegada CARI 10050, Santa Lisbeira. Chegada CARI 10050, solicitando a execução do procedimento RNAV da 28. Positivo, inicialmente 5. 302, voa na Proa do Serra Vitor 302. Ok, da presente voa Serra Vitor 3612A2. O da 3152. Controle Salvador, boa noite, ao Rio 9647, informação uniforme, cruzando 200-200 para 150. 9647, sua identificação na chegada de Pitt, desce via, é 2000, para a final do Joé, na 28.